5, 4, 3, 2, 1. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. Passar o domingo sem ter um carinho. Boa tarde, amigos ouvintes da nossa 98. Mais uma vez iniciamos aqui a homenagem ao artista. Programa especial, programa que você decide. Programa que você vai lá e dá o seu voto. Escolhe seu artista preferido, o seu cantor predileto. É onde você acessa o maior acervo musical do país, o bregablog.com, em parceria com a nossa rádio RCIFM98.com.br. E esta semana, quem está sendo homenageado será o grande cantor Nelson Ned. Ele que competiu aí com a banda Labaredas e também com o Conde e a banda Só Brega. Hoje, mais uma vez, estaremos aqui apresentando para vocês, com muito carinho, com muita atenção. E falando aqui da votação, já, desde já, que o terceiro colocado ficou com o Conde e a banda Só Brega, com 114 votos, o equivalente a 29%. Banda Labareda, 115 votos, o equivalente a 30%. Nelson Ned, 154 votos, o equivalente a 40%. Então, hoje, ele vai ser o cantor homenageado aqui na programação da nossa 98. Onde você participa com a gente pelo 3289-1849, 8793-3341. E também você acessa, né, o nosso site. Pode também pedir a sua música pela internet. Também pode vir aqui na nossa rua Desembarcador João Paes, aqui na nossa emissora Rádio RCI. Também fazer seu pedido musical. E também, claro, pelo bregablog.com. Você pode também fazer seu pedido com o nosso amigo Jackson da Cruz, que a gente vai estar à disposição de você, amigo ouvinte. Boa tarde a todos vocês, obrigado por mais uma vez estar conosco e ter escolhido o cantor Nelson Ned. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Para dar assim o nosso início ao nosso homenagem ao artista, vamos começar aqui com Loucas Madrugadas. Programação homenagem ao artista, com ele, Nelson Ned. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Eu varava as madrugadas esquecendo todas no embalo das noitadas, gastando a vida em rodadas de cerveja. Eu viajava sem sequer sair da mesa, nessas boates de mulheres tão formosas. Eu conheci pessoas tão maravilhosas que, como eu, estavam desgraçando a vida entre as drogas e a bebida por não conhecer Jesus. E hoje que eu passo as madrugadas nas vigílias, oro por suas famílias, peço a Deus pra lhes guardar. Aos meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, venho dizer que Jesus Cristo ama vocês. E eu peço a Deus em oração para que ele estenda a sua mão para libertar vocês dessa escravidão. Quando eu bebia para afogar as minhas mágoas, elas nadavam nos meus olhos rasos d'água. Nestas prisões sem grades, vi coisas incríveis. Vi prisioneiros com algemas invisíveis que, como eu, tentavam buscar alegria nas loucuras, nas orgias, por não conhecer Jesus. E lá no fundo daquele poço de lama, Jesus provou que me ama, pois foi lá pra me salvar. Aos meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, venho dizer que Jesus Cristo ama vocês. E eu peço a Deus em oração para que ele estenda a sua mão para libertar vocês dessa escravidão. Aos meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, venho dizer que Jesus Cristo ama vocês. E eu peço a Deus em oração para que ele estenda sua mão para libertar vocês dessa escravidão. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programa homenagem ao artista, 16 horas e 22 minutos. Vamos começar aqui a falar em sua vida, sua trajetória. Nelson Ned Dávila Pinto, ou Dávila Pinto. Nelson Ned Dávila Pinto nasceu na cidade de Uba, interior do estado de Minas Gerais. Isso aconteceu no dia 2 de março de 1947. Nelson, com poucos dias de vida, teve o diagnóstico de displasia, popularmente conhecida como nânimus, algo que a princípio foi superado pelo notório talento vocal do pequeno garoto. A princípio, Nelson começou a mostrar sua voz dentro de casa, mas com 4 anos de idade participou e ganhou um concurso de calouros em uma rádio mineira. Aos 10 anos de idade, Nelson e sua família foram obrigados a mudar para a capital do estado, Belo Horizonte, graças a uma promoção que sua mãe recebeu no emprego na Secretaria Estadual de Impostos. O garoto, a partir daí, se despedia do ambiente rural e abria seus horizontes na cidade grande. Enquanto a família tentava um novo ritmo de vida na nova cidade, uma crise financeira na casa se estabeleceu. Nelson, ainda com 10 anos, se viu obrigado a trabalhar para ajudar sua mãe. Seu primeiro emprego foi como mensageiro de uma fábrica de chocolate. Nessa fábrica, Nelson foi subindo de posto e com 15 anos chegou a ser o garoto propaganda da marca. Ele era o encarregado em ir às escolas promocionais e proporcionar os produtos e soltar sua voz quando fosse solicitado. Essa é uma das partes aqui que a gente está passando para você do Nelson Ned, para que você possa ficar por dentro aí, né, da sua vida. Agora vamos ouvir mais um grande sucesso aqui do Nelson Ned, uma música também que chama muita atenção, um dos seus grandes sucessos, que é Esquece, Coração Esquece. Vamos ouvir na programação homenagem ao artista com ele, Nelson Ned. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sucesso aqui do pregablog.com, 3 anos de sucesso. Existem coisas que ninguém pode modificar. Um coração igual ao seu não é capaz de amar. Eu faço tudo o que é possível pelo nosso amor, mas é bobagem, pois você não sabe dar valor. Ninguém quer viver toda a vida só amando em vão. Eu tenho que ser mais amigo do meu coração. Se eu não gostar de mim, você é que não vai gostar. E eu não posso ser feliz com quem não sabe amar. Esquece, coração, esquece quem te faz sofrer. Esquece esse alguém que não soube te merecer. Esquece, coração, esquece as mágoas desse amor. Porque a dor de amor se cura com um novo amor. Especial Musical, musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A Casa da Música Brega. Brega é chique. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Na programação homenagem ao artista, 16 horas e 28 minutos. Hoje é com ele, Nelson Ned. Quem tá curtindo a gente aqui é o nosso amigo Aguinaga. Um abraço aí, nosso amigo Aguinaga. Ele disse que pode tocar qualquer uma música do Nelson Ned aqui, que pra ele tá bom. Então, um abraço aí ao nosso amigo Aguinaga Produções. Vou tocar pra você aqui a Cigana, tá certo? Um abraço aí a toda a galera que tá curtindo aqui a 98. E claro, o especial musical. Hoje, homenagem ao artista, com ele, Nelson Nery. E só falando pra você, que já estamos aí com a nova enquete, né? Já estamos aí com a nova enquete, para que você possa escolher o seu cantor favorito. Você pode votar, você acessa bregablog.com, aí você pode votar para sábado que vem, dia 27, em Evaldo Freire, Fredson ou Gilberto Lemos. Tá certo? Então você pode escolher aí, você já pode começar a votar, tá certo? Lá você tem a tecla de votar, e também se você quiser, antes de votar, ver o resultado parcial, né, de quem está na frente, quem está perdendo, se o seu predileto aí estiver perdendo, você dá o seu voto lá, quem sabe pode mudar aí, né, até o dia do encerramento da votação. Então, participe conosco. Então vamos ouvir a Cigana. Um abraço ao nosso amigo Aguinaga. Homenagem à artista com ele, Nelson Ned. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Alguma coisa pra sofrer assim. Eu tenho andado muito triste. Minha esperança agora está quase chegando ao fim. Quando eu ainda era menino, me lembro que uma cigana leu a minha mão. Muita alegria e muito amor para o meu coração. Então o tempo foi passando e eu fiquei só esperando alguém gostar de mim. Agora não sou mais criança. Ser feliz. acontece, pois cada um só tem a sorte que merece. Ninguém jamais gostou de mim, e só agora eu vi que são coisas da vida, enfim. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programa homenagem ao artista, 16 horas e 34 minutos. Hoje a homenagem é para ele, o cantor, compositor Nelson Ned. Falando mais sobre sua vida. Na época que ele completou 15 anos, além da voz, outras características chamavam a atenção. A facilidade que o garoto tinha de cantar em vários idiomas diferentes. Aos 15 anos, além de português, cantava em italiano, francês e espanhol. Depois da maior idade, decidiu tentar a sorte no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Peregrinou por rádios e programas de calouros, porém, muita gente sequer aceitava escutá-lo, já que desde aquela época, os anões eram associados à comicidade, números de circos e etc. Poucos achavam que dentro de um corpo pequeno morava o futuro gigante da canção. Num dos vários programas que tentou a sorte, Nelson obteve o primeiro reconhecimento quando participou do programa Um Cantor por Um Milhão, Um Milhão por Uma Canção, onde um executivo de uma gravadora propôs um contrato totalmente aceito por Nelson. Mas ainda não era a hora do sucesso. Nelson não vendeu a quantidade de compactos esperado e foi demitido da gravadora. Virou cantor da Noite Carioca e durante esse período mergulhou de vez na música internacional. Em um outro programa de calouros, este apresentado por Paulo Gracindo, que também era cantor, recebeu o apelido do Pequeno Gigante da Canção. Daqui a pouco falamos mais sobre esse maravilhoso cantor aí, Nelson Ned. E também vamos tentar ver se a gente consegue aqui algumas entrevistas para que a gente possa também passar para vocês. A música que eu vou tocar agora vai para o nosso amigo Alencar, né? Nosso amigo Alencar está curtindo a gente, né? Lá no Rio Mato Grosso. Um abraço aí, nosso amigo Alencar. Ele pede a música Meu Ciúme. Vai ouvir aqui na programação aqui da nossa 98, na homenagem ao artista com ele. Merecidamente, ele que venceu aí Banda Labaredas e o Conde e a Banda Sobrega. Vamos ouvir, homenagem ao artista Nelson Ned. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Mata-me, meu bem, primeiro, antes de enganar-me. Mata-me, meu bem, primeiro, se queres deixar-me. Meu modo de ser é assim, carinhoso e ciumento. Pois quem não sente ciúme, não tem sentimento. Tu sabes, meu bem, o muito e muito que eu te quero. Tu sabes também que contigo eu sou sincero. Mas não me enganes nunca, ouça o que eu digo. Pois o ódio sempre nasce de um amor ferido. Que vou fazer se eu sou mesmo assim ciumento? Que vou fazer se eu sou louco por ti? Que vou fazer se eu tenho um amor imenso? Que aumenta mais o ciúme que eu sinto de ti. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Acesse bregablog.com. 3 anos de muito sucesso. Acesse e fique à vontade. Organização Jackson da Cruz. Domingo à tarde, pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer. Na programação Homenagem ao Artista, é com ele, Nelson Ned, um dos homenageados. Inclusive, né, o Nelson Ned hoje, ele está muito debilitado, está muito doente, está em uma cadeira de rodas, não consegue cantar, né? Hoje ele vive mais da solidariedade dos amigos. E vamos colocar aqui um pedaço aqui da entrevista, né, que foi feita aí pela Rede Record de televisão, onde cantores igual a Gé Adriane, Agnaldo Timóteo, né, que vem aí ajudando o seu amigo, cede entrevista a esse canal de televisão. Vamos acompanhar um pouco sobre essa história do acontecimento, do que tudo aconteceu, o que está acontecendo na vida do cantor Nelson Ned. Presidente, primeiro Roberto Carlos, continua até hoje um fenômeno fantástico, mas o Nelson era o segundo mais famoso. Um grande sucesso. O cantor Eduardo Araújo, aquele da Jovem Guarda, concorda. Eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, de onde sai essa voz? Porque geralmente os tenores precisam de uma caixa torácica muito grande, aquele peito, né? O Nelson, pequenininho. Agora, o vozeirão do cara, eu não sabia de onde saiu. No início, o Brasil conheceu o vozeirão de Nelson em músicas românticas de Francisco Alves e Nelson Gonçalves. Logo, ele encantava a todos com suas próprias composições. O maior sucesso veio em 1969. Mas tudo passa, tudo passará. Tudo Passará ficou nas paradas de sucesso de vários países. Rendeu 40 regravações em 10 idiomas. Vendeu mais de 20 milhões de cópias no país inteiro. Nelson Ned estava consagrado. Nos Estados Unidos, um recorde. Nunca um latino-americano havia vendido 1 milhão de discos. Happy Birthday, My Darling, Feliz Aniversário, Minha Querida, encantou a América. Happy Birthday to you, my love. Discos de ouro, presença garantida em TVs de vários países e shows por todo o mundo. Nelson tocava o coração dos fãs. Chegou a ter, ao mesmo tempo, 5 músicas nas paradas de sucesso, todas românticas. O vozeirão rendeu um apelido que era também um elogio. Nelson Ned, o pequeno gigante da canção. Ele trazia a família no nome, Nelson do pai, Ned da mãe. Nunca se desligou dos dois, como contou nessa entrevista aqui na Record há 2 anos. Quando comecei minha carreira, eu era muito pobre, né? Então, quando comecei a ganhar dinheiro, minha coisa foi pagar todas as dívidas da minha mãe. Falei, mamãe, faz uma rola nisso aí, de tudo que está devendo. Ela fez a desmeitar que o dinheiro, ela não acreditou. Minhas roupas coloridas e ainda o meu cabelo. Mas Nelson, que era bom para ganhar, era melhor ainda para gastar. Me deixei levar pela embriaguez do sucesso, né? Muita cocaína, muito champanhe do Perignon, muita mulherada e comprei muitos carros. Recebi 3 Mercedes-Benz. Lavei a égua com shampoo e creme rins. E nada fica. Hoje, aos 66 anos, com dificuldades financeiras e problemas sérios de saúde, ele está de volta ao convívio da família. O que, que o senhor sente hoje vendo suas irmãs aqui reunidas, a família inteira? Muito feliz? Muito feliz. Nelson passeia de carro, revê amigos e parentes, como o tio Milton. Tudo aqui. Seu Milton, 90 anos, quis homenagear o sobrinho famoso tocando flauta. O senhor ficou muito emocionado ao reencontrá-lo. Fiquei. O senhor já tinha visto seu sobrinho numa cadeira de rodas? Não tinha. Foi justamente isso me emocionou. Mas afinal, que doença é essa? Ele requer cuidados 24 horas. Ele é dependente fisicamente, né? Então ele precisa de cuidados para banho, atividades de vida diária que chamamos. Ele foi filho e pai. Hoje ele é novamente filho. Nós cuidamos dele como se ele fosse nosso filho. A saúde dele nunca esteve tão debilitada. Há 10 anos, Nelson Ned sofreu um acidente vascular cerebral e por isso não consegue mais andar e se tornou dependente de uma cadeira de rodas. O artista também não pode mais compor nem fazer o que mais gosta, subir num palco para cantar. Antes do AVC, Nelson já vinha enfrentando problemas financeiros. Nos anos 90, uma virada na carreira. O cantor romântico abraçou a música gospel. Minha vida agora é outra. Hoje eu vivo com Jesus. Sou guiado pelo brilho de sua luz. Religiosas ou românticas são as músicas que ainda ajudam a sustentar Nelson. mas o dinheiro dos direitos autorais é pouco, muito pouco, perto das despesas com o tratamento de saúde. As demandas são muito grandes, mas ele não está privado de nenhuma de suas necessidades. As irmãs lembram que recebem também a ajuda preciosa dos velhos amigos, parceiros de toda hora, a quem o próprio Nelson recorreu. Por um dia, Nelson deixou de lado esses problemas, reviveu os momentos de glória. Doou o acervo à cidade e o povo de Ubá agradeceu. Batia Sardinha com Nelson Ned, e a gente tem a honra hoje de cumprir essa importante homenagem ao gigante Nelson Ned. Agora a cidade é dona dos prêmios que o filho ilustre ganhou na longa carreira. Alguns momentos são tão marcantes que Nelson, mesmo com a memória prejudicada, consegue lembrar. Como a apresentação num dos palcos mais famosos do mundo, em Nova York. O senhor se lembra de cada um desses momentos marcantes da sua vida? Alguns eu lembro. De todos aqui, qual foi o melhor momento? No Carnaval. Nova York? Nova York. O senhor lotou 4 vezes lá, né? Lotei. A voz está mais fraca, as frases são curtas, mas Nelson se emociona, volta aos bons tempos de Ubá. Qual é a emoção? A emoção é a maior possível. Sua terra, né? Minha terra. Você tem boas lembranças daqui? Tem, muito boa. Quais são as principais, assim? E depois... Dona Célia, que era minha professora. O senhor ainda se lembra dela? Lembro. E por que ela marcou tanto o senhor? Eu era apaixonado por ela. Foi a sua primeira paixão. Mas não foi ela a escolhida. Nelson casou 2 vezes, teve 3 filhos e hoje está solteiro. A homenagem vai chegando ao fim. Para os fãs, ficam as músicas. Se o público soubesse, isso para nós não faz diferença. Nós amamos ele em qualquer situação e condição. Só se encontra a felicidade quando se entrega. Especial musical, 1 hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Uma homenagem ao artista, a um dos cantores, compositores. A gente acabou de passar aí um pedacinho da sua homenagem. Merecida, né? Merecida hoje. Olha, agora eu vou atender aqui o pedido aqui de Alberto, nosso amigo Alberto, que está ouvindo a gente aí lá no município de Mogeiro, né? Um abraço aí para toda a galera. Ele está pedindo aqui Se as Flores Pudessem Falar, canção aqui do Nelson Ned. Então vamos ouvir a programação da nossa 98. Homenagem ao artista, merecidamente com ele. Especial musical, 1 hora inteirinha com seu artista favorito. Thank you. preciso falar com você. Dessa tristeza que eu já não posso esconder. Já lhe escrevi tantas cartas, você nem ligou. Os meus recados de amor, você nem escutou. Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas rosas pudessem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recado os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de favorito. Estamos de volta na programação Homenagem ao Artista, 17 horas e 5 minutos. Vamos falar um pouco mais sobre a sua vida do cantor e compositor Nelson Ned. Meu amor. Desde jovem, Nelson começou a escrever suas poesias. Grande parte delas motivado por suas deliciosas e amorosas. Por exemplo, seu primeiro sucesso, Tudo Passará, foi composto quando uma namorada sua, filha do dono da fábrica de chocolate, já citada, o trocou por outro rapaz. Em 67, se apresentava já em algumas cidades, e era uma figura conhecida no ramo. Porém, a carreira só deslanchou quando conheceu o empresário Genival Melo. Genival pediu que Nelson compusesse uma música. Caso fosse boa, o empresário toparia apoiar a carreira. Ele gostou e Nelson voltou ao mundo do disco. E agora com a chance de gravar a música de sua própria autoria, já citada Tudo Passará. E o resultado foi sucesso no Brasil e um convite irrecusável de carreira no exterior. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco aqui sobre Nelson Ned. Agora eu vou tocar aqui a música, quem tá pedindo aí é o nosso amigo Robson. Um abraço aí, nosso amigo Robson, lá de Pilar, curtindo com a gente. Ele pede a música Deixe-me, Deixa-me, Se Estou Chorando. Vamos ouvir aqui, Deixa-me, Se Estou Chorando. Deixa eu ver se eu encontro essa música aqui, para que a gente possa tocar aqui na nossa 98. Deixa-me, Estou Chorando. Algum dia, hoje eu sei. Essa é a nossa programação, você liga, participa 3289-1849 8793-3341. Se a gente não encontrar a sua música aqui, tá bom, querido? A gente vai conseguir outra canção pra você aqui, tá bom? Vamos tocar aqui pra você Traumas de Infância, tá? Essa música a gente não conseguiu aqui. Depois, se der tempo, se a gente conseguir aqui, a gente toca pra você, tá bom? Mais um abraço pra você, obrigado pela sua participação, a satisfação de atender todos vocês com muito carinho. Vamos ouvir, na homenagem ao artista com ele, Nelson Ned. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. Alguma coisa em nossa casa não vai bem. E eu já vi que você pensa assim também. Um grande abismo de silêncio lentamente separou as nossas vidas, ficou tudo diferente. Nossos diálogos tão rápidos, tão frios, demonstram nossos sentimentos tão vazios. O nosso amor entrou em crise de repente, e por isso urgentemente nós devemos conversar. Eu tenho traumas de infância, pois quando eu era criança vi meus pais brigarem tanto que agora eu me espanto e me voltam essas imagens de meus pais entre nós dois. E eu que sofri as consequências de tantas ignorâncias, aprendi que é importante ser amigo e ser amante. Ajudemos um ao outro a salvar o nosso amor. Eu tenho traumas de infância, pois quando eu era criança vi meus pais brigarem tanto que agora eu me espanto e me voltam essas imagens de meus pais entre nós dois. E eu que sofri as consequências de tantas ignorâncias, aprendi que é importante ser amigo e ser amante. Ajudemos um ao outro a salvar o nosso amor. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. 17 horas e 11 minutos, da homenagem ao artista com ele, Nelson Ned. Vamos atender agora o pedido aqui da nossa amiga Nevinha, aqui da rua Antônio Pessoa Guedes, que tá aí na escuta aí, deseja um feliz dia do amigo para todos os amigos, né? Será que essa data existe mesmo? Um abraço aí, nossa amiga Nevinha, às amadas, aos amigos da de Quebec, que estão sempre na escuta, mas, já que tá tendo uma ligação aí, ao vivo, 8793-1341, alô, boa tarde. Boa tarde, estou falando, é com o Luciano ou com o Vanildo com o meu marido? É Luciano, meu filho. Opa, Luciano, tudo bom, Luciano? Tudo bom. Tá falando com o seu amigo Cirandeiro da cidade de Pilar, tá certo? Certo, tudo ouvindo. Quero mandar um boa tarde, para Juripiranga, para Ipiranga, para o Vanildo Marinho, para toda a família, com o Vanildo da Luciano também, para toda a sua família. Também para o Gerardo Vega, para toda a família dele. Para a Zequina, fazendo as Veneza, também eu mando um boa tarde bem especial para toda a família dele, para o seu Rosito, pessoa maravilhosa, viu, Luciano? Certo, ouvindo. Também para o Antônio Estou, pessoa boa, pessoa amigo de Ramos Cirandeiro também. É, eu gosto do Vega, Ramos Cirandeiro é fã do Vega, de todos os artistas, porque eu sou um da cultura brasileira e dou valor à nossa cultura, tá certo? Muito bem, senhor. Quero mandar também um boa tarde aqui para Pilar também, para minha esposa Dona Lia, também para Zé Augusto, meu filho. E quero mandar também para um abraço para São Miguel de Itaipu, essa turma maravilhosa, não está escutando essa rádio importante, como é maravilhosa. Sempre eu acompanho essa rádio, viu, Luciano? Vai fazer 3 anos de Brasil agora no final do mês. E essa rádio é um grande importante, Deus queira que ela cresça mais, que é o prazer que a gente tem que a rádio ainda fique melhor e que está Brasil, que ela está boa, fique melhor ainda, né, Luciano? Se Deus quiser. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, tá bom? Um abraço aí, nosso amigo seu Raminho, lá do município Pilar, ouvindo com a gente, né? Muito obrigado pela participação do senhor, viu? Pra nós é uma satisfação imensa. Então eu vou tocar a música aqui pra nossa amiga Nevinha, Antes Que Seja Tarde, um dos grandes sucessos também do cantor e compositor Nelson Ned. Vamos ouvir, homenagem ao artista com ele. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu tenho resposta quando pego nas mãos o livro que me ensinou que somos todos irmãos. Irmão, conheça a verdade antes que seja tarde. Irmão, conheça a verdade, Jesus é a liberdade. Irmão, conheça a verdade antes que seja tarde. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem duvidar que duvide, ele me escutou. Um novo caminho, ele me ensinou. Irmão, conheça a verdade antes que seja tarde. Irmão, conheça a verdade, Jesus é a liberdade. Irmão, conheça a verdade antes que seja tarde. Vamos ler o livro do Senhor. A Bíblia nos ensina o rumo do amor. Irmão, conheça a verdade, Jesus é a liberdade. irmão, conheça a verdade antes que seja tarde. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Na programação homenagem ao artista, 17 horas e 17 minutos. Aqui na nossa 98, tem ouvinte na linha 8793-3341. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Aqui é Mercedes de Pilar. Quem? Mercedes. Ana Laura. Isso. A mãe de Ana Laura. Muito bem, tudo bom? Tudo em ordem, com você? Tudo bem, graças a Deus. Diga aí, querida. Eu quero oferecer uma música para meu amigo Sarró. Pode pedir. Justamente essa, domingo à tarde. Domingo à tarde, certo. Vou oferecer para mais alguém? Só pra gente curtir mesmo. Só pra curtir mesmo, né? Em especial pra Chorró. Em especial pra ele, ó, ele tá famoso. É. Nunca mais ele ligou pra aqui não, viu? Pro meu programa. Foi? Não. Nunca mais ele ligou pra aqui mais não. Acho que ele viaja muito, ele é tipo turista. E é, né? É. Tá bom, tá certo. Tá mais bom? Alguma coisa, querida? Não, só isso mesmo. Obrigada, tá bom, uma boa tarde pra você. Um abraço pra você, tá? Felicidades. Tá? Um abraço. Nossa amiga Nessê, lá de Pilar, curtindo com a gente. Olha, quem tá ouvindo a gente também pela internet aí é a nossa amiga Aparecida Ribeiro. Ela pede a música Não Tenho Culpa de Ser Triste. Quem também tá curtindo também é o nosso amigo Matheus Silva, Tudo Passará, ele pede. Também é o nosso amigo Ramos de Araripina, no sertão de Pernambuco. Deixe-me, estou chorando. É o Nestor Araújo, pede Mono Mandamento. E Eliana Alencar, Tudo Passará. Daqui a pouco a gente toca aí, vamos tentar aqui, tocar logo. Não Tenho Culpa de Ser Triste. É? Para o nosso ouvinte aí que está curtindo com a gente, né? Aparecido Ribeira, Não Tenho Culpa de Ser Triste. Então vamos ouvir na homenagem ao artista com ele, Nelson Ned. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Quase sempre me perguntam por que é que eu sou tão triste. Eles já não acreditam que um jovem como eu ainda existe. Realmente é um contraste ver alguém na minha idade tão sozinho, indo a todos os lugares com os olhos tão perdidos no caminho. Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe, mas eu não tenho culpa de ser triste. Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe, mas eu não tenho culpa de ser triste. Coloridas e ainda o meu cabelo tão comprido são imagens diferentes do meu verdadeiro eu tão escondido. Toda a minha juventude pouco a pouco envelheceu numa saudade que eu persigo como louco no meu carro em alta velocidade. Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe, mas eu não tenho culpa de ser triste. Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe, mas eu não tenho culpa de ser triste. E assim vou compensando a tristeza. tristeza de viver a sua ausência. Nessas roupas coloridas, para dar um jeito alegre na aparência. Mas por mais que eu disfarce, nada é mais triste que a minha alegria. E o jeito é ir vivendo na esperança de você voltar um dia. Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe, mas eu não tenho culpa de ser triste. Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe, mas eu não tenho culpa de ser triste. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A Casa da Música Brega. Brega é chique. Homenagem ao artista com Nelson Ned, 17 horas e 23 minutos. Também você pode já escolher, né? O Gilberto Lemos, o Fredson ou Evaldo Freire, que vão concorrer aí, né? Esta semana, na votação da enquete do bregablog.com, onde você vai escolher o seu artista predileto, seu artista favorito, tá? Você pode votar no bregablog.com, quem sabe pode ser o seu cantor, artista popular que você mais gosta. Olha, falando um pouco mais da sua vida, Nelson Ned representou o Brasil no Festival Mundial da Canção, em Hispana, em Nova York. Aí, finalmente, veio o reconhecimento com a oportunidade de gravar um LP nos Estados Unidos. E aos 24 anos de idade, Nelson era um dos 5 mais importantes cantores da América. Nesse período, o cantor começa a mudar seus hábitos, entre eles, os vícios no álcool e nas drogas. Mesmo assim, o sucesso continuava ao todo vapor. E Nelson entra na história cantando no lendário lotado o palco no Carnegie Hall, em Nova York. Nesse período, Nelson conquista o país que mais o clamou, o México. Os discos já eram lançados simultaneamente no Brasil, Estados Unidos e México. E músicas como Tudo Passará, Se as Flores Pudessem Falar, Deixa-me, Se Estou Chorando e Eu Também Sou Sentimental, eram cantadas em vários idiomas ao redor do mundo. Em 1976, se separou de sua primeira esposa, o que lhe causou uma depressão, o que acabou agravando seu problema de vista, o que interrompeu sua carreira durante 1 ano e perdeu a visão de 1 olho. Felizmente, conseguiu salvar o outro olho. Pai solteiro, Nelson criou seus filhos sozinho até conhecer a sua segunda esposa. Daqui a pouco falamos mais aqui sobre o cantor Nelson Ned. Vamos agora atender aqui nosso amigo Ramos de Araripina. Deixa-me, Se Estou Chorando. Um abraço aí, nosso amigo Ramos, tá ouvindo a gente lá em Araripina, no sertão de Pernambuco. Vamos ouvir, uma homenagem ao artista com ele, Nelson Ned. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Quiero estar solo conmigo. Si me ven, que a sola estoy llorando. Es que estoy de pronto recordando un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a dar mi paz. Se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas estoy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me piden ninguna explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Voy sacando la nostalgia que ahora vive en ti. No, no, no me piden ninguna explicación, si es que no ha de hallar a mi corazón la felicidad que ya perdí. Anegado en este mar de llanto, sentiré, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Na programação homenagem ao artista, 17 horas e 30 minutos. Ouvinte na linha 3289-1849. Alô, caiu aí a ligação. Olha, vamos atender mais pedidos aqui, porque tem pedidos e a gente não pode deixar de atender os pedidos dos nossos ouvintes. Quem está curtindo com a gente também pela internet, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, o nosso amigo Nestor Araújo. Ele está pedindo aqui a música Mono Mandamento. Um abraço do nosso amigo Nestor Araújo. Não sei qual é a parte do Brasil, mas está ouvindo aí pelo bregablog.com, também pela nossa 98FM. Muito obrigado aí a você, tá certo? Deixa eu tocar a música dele aqui, para que a gente possa vir contando um pouco mais na vida do Nelson Ned. Merecidamente, foi ele que venceu e está sendo homenageado hoje. Vamos ouvir Mono Mandamento com ele, Nelson Ned. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Aqui estou eu de joelhos, trazendo os olhos vermelhos de chorar porque pequei. Senhor, por um erro de momento, não cumpri o mandamento, o nono da vossa lei. Senhor, eu gostava tanto dela, mas não sabia que ela a um outro pertencia. Perdão por este amor que foi cego, por por esta cruz que carrega. Musical. Acesse bregablog.com. 3 anos de muito sucesso. Acesse e fique à vontade. Organização Jackson da Cruz. Às 17h35, aqui em Ibiranga, município de Itambé, estado de Pernambuco. Você está ouvindo aqui, homenagem ao artista. Eu queria aqui passar aqui um pedacinho da homenagem que o programa do Ratinho fez ao Nelson Ned, né? Que eu acho interessante, é quando um artista, um cantor, ele é homenageado em vida, né? Tem muitos que só faz homenagem depois que a pessoa parte. Eu acho que se você tem alguma coisa para desejar para alguém, se você tem alguma coisa para fazer de bom por alguém, você tem que fazer em vida. Depois da morte, não vai adiantar de nada, na minha opinião, né? Eu acho muito uma assim, falta das pessoas se prepararem. Um dos exemplos maiores é Luiz Gonzaga, né? Um dos maiores mitos do Nordeste. E só veio ser homenageado depois de sua morte, né, feito filme, né? Então todos os cantores deveriam ser, sim, homenageados em vida, não após sua morte. Mas vamos acompanhar aqui um pouquinho aqui da entrevista. Não vai dar pra gente passar tudo não, porque tem pedidos. Mas parabéns aí ao apresentador Ratinho também por ter, né, feito essa visita ao Nelson Ned e também essa pequena homenagem. Olha, nós viemos encontrar aqui um mineiro de Ubá. Ubá, para quem não sabe, é onde tem uma manga coquim. É a manga mais gostosa do mundo, é a manga de Ubá. É, mas ele é mais importante que a manga, né? Porque ele já vendeu 45 milhões de disco. Brincadeira, um negócio desse? Pois é, nós estamos aqui, mas não estou sozinho. Eu estou com o Aguinaldo Timóteo, eu estou com o Ney Inácio. Eu estou aqui com o Nelson Ned, que fazia muito tempo que eu queria vê-lo. E agora estou aqui na casa dele, conversando com ele, batendo um papo. E aqui vai um bate-papo entre amigos, eu quero saber como é que ele está hoje. E o Aguinaldo está com a gente, eu já vou repetir. O Aguinaldo, Você tem bastante coisa. Aqui é uma conversa entre amigos. Né? Nós começamos juntos. Pergunta marcada. Fomos calouros, ele interpretava as músicas do Nelson e eu era o Calbi Mineiro. Você era Calbi Mineiro? É, com muita saudade do Aldair Pinto, que foi quem nos abriu as portas, quem nos recomendou. É, eu esperei 10 anos por uma oportunidade, eu não sei honesto, porque nós somos contemporâneos, somos colegas e somos cantores românticos. Agora, Nelson, você não, hoje não está fazendo mais show? Tô. Tá fazendo show? Tô, como eu tô. Me aguarde. Ah, não, tá tudo bem. Me aguarde. Agora, você, é verdade, quando você era menino, você... Eu sou mineiro. Menino. Ah, menino, criança. Criança. Você botava apelido nos cavalos e ele fazia música pro cavalo? Não. Dava nome pro cavalo e fazia música? É coisa de criança, né? É tipo... Você canta desde pequeno, desde menininho? Desde quando eu nasci eu canto. E a família canta também? As irmãs minha também? Mãe canta muito bem, minha mãe canta muito bem. A Neuma canta muito bem, a Nelena canta muito bem. Vocês são de 7 irmãos? 7 irmãos. E todo mundo canta? Todo mundo canta. Quer dizer que se a família quisesse montar uma orquestra... Um coral. Um coral daria certo. Daria certo. E nunca montaram esse coral? Não deu oportunidade. Muito bem. Agora, me contaram que teve uma época que você teve sete músicas de sua autoria nas paradas de sucesso. Sete. Da primeira ao sétimo lugar. Na Venezuela. E você tem boa recordação da infância, não? A melhor possível. É? Eu sou um feliz desde que eu nasci. Você fez sucesso, qual foi o auge do seu sucesso? Começou em 1969. Em Minas? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Depois fui pro Rio de Janeiro, quem me apresentou ao Chacrinha foi Nilo Amaro. Aquela daquele cantor de ébano. Cantor de ébano. Ele me apresentou pro Chacrinha, o Chacrinha botou pra cantar em cima do piano, pronto. Foi sucesso. Como é que fala? Cantei prelúdio pra nós de grande Luiz Vieira. Sou menino, passarinho, com vontade de voar. Aquilo veio abaixo. É verdade que você ficou bravo que um disco lançaram você e falaram assim, o sucesso de 90 centímetros, você tem 102? Não, eu vi o mesmo. Esse aqui, ó. Esse daqui? Você não gostou dessa capa, é verdade? Não, eu gosto, tudo bem. Eu gosto. Nelson Médio. Um show de 90 centímetros. Um show de 90 centímetros. Mas você tinha mais que 90? Você tem mais que 90? Eu tenho 1,12 m. 1,12 m? É. E é verdade que você não gostou dessa história de 90 centímetros? Não, brincadeira. Não ligou? Não liguei, não. Mas foi, vendeu muito. Vendeu muito, é. Foi uma chamada bem feita, né? Agora já cantava, Ratinho, com o pai, quando era criancinha, né? O pai o levava pra cantar. É. Né? Como é que era essa história? Meu pai foi meu ídolo. Meu pai foi meu ídolo. E ele cantava o que? Orlando Dias? Não, ele cantava, Silvio Caldas e Francisco Alves. É o que ele gostava. É. E você já chegou a cantar, já gravou alguma coisa desse pessoal, não? Eu sonhei que tu estava tão linda. Sempre isso. Silvio Caldas, não é? Roda um pedacinho. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Isso é Silvio Caldas? Não, isso é Chico Alves. Chico Alves. Numa festa de raro esplendor. Seu vestido de baile, lembro ainda, era branco, tudo branco, meu amor, por aí vai. Tu sabe que essas músicas marcaram muito nossas vidas. É. Tanto que ele acabou também compondo uma música chamada Valsa, e eu fui assisti-lo no Hotel Del Prado, no México, Distrito Federal, e quando ele cantou a valsa, eu fiquei enlouquecido. Trouxe para o Brasil e regravei. Como é que é a valsa? Você quer dançar comigo essa valsa, que hoje os namorados já não dançam mais. Pega o seu vestido branco e vem comigo. É uma música deslumbrante que eu regravei. A ressuscitar um sonho já perdido. Vou te levar pela imaginação. É uma música muito linda. Você tem algum cantor que seja hoje da atualidade, que seja o seu ídolo, não? Tony Bennett. É o maior cantor do mundo pra mim. Ainda é o... Tony Bennett, isso é eu. Mas aqui no Brasil, tem alguém assim que você gosta, fora alguém da Timóteo? Timóteo é meu companheiro, meu irmão, meu companheiro, né? Mas assim, tem algum cantor desses novos que você admira? Porque o romantismo praticamente acabou, né? Acabou. Não tem mais o romantismo. O romantismo tá aqui, filho. Tem um detalhe que ele falou do Tony Bennett, mas ele cantou no templo sagrado do Frank Sinatra. É. E lotou e é o único cantor brasileiro que cantou 4 vezes. Então, que memória você traz dessa época, né, desses shows, Nelson? No Carnegie Hall. Isso. Ele cantou também no Madison Square Garden. Isso. Você cantou nesses dois lugares, você tem uma lembrança boa disso? É melhor possível. Muita gente, lotado? Lotado, completamente. Tinha um show que eu fiz no Canegão e não cabia eu. Às vezes eu cantava no ombro do falecido Genival Melo. Eu gravei tudo passará em 4 idiomas. Mas tudo passará. Nulla rimane, nulla rimarrà. Solo se trova la felicità. Quando si dona il nostro cuore. E cantava em francês também. Mette fini e tu se finirà. E rien ne pourra rester comme ça. Nous trouvons seulement notre bonheur. Quando donons tout notre cœur. É brigadeira? Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Então essa aí foi uma das partes, né, que eu achei mais interessante para que a gente pudesse passar aqui na nossa programação. Olha, vamos atender aqui o pedido aqui da nossa amiga Josete, lá de Camutanga. Um abraço aí, nossa amiga Josete, que tá curtindo com a gente. Ela pediu a música Domingo à Tarde. Aproveita também e manda para o nosso amigo Raminho, lá de Pilar. Um abraço aí ao nosso amigo Raminho. E também a nossa amiga Nessê, né? Ela que também tá curtindo a gente, lá no município de Pilar. E também manda especialmente para o nosso amigo Chorró, né? Um abraço aí, nosso amigo Chorró. Muito obrigado pela audiência que você nos dá também, todos os sábados, tá? Muito obrigado mesmo. E a gente vai ouvir aqui na nossa 98.5, uma das músicas mais consagradas também do Nelson Ned. Homenagem ao artista com ele, Nelson Ned. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor conteúdo da música popular brasileira, bregablog.com. Acesse e fique à vontade. Melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. Passar o domingo sem ter um carinho. Se você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. última vez, me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Programação, homenagem ao artista, 17 horas e 48 minutos. Olha, o sucesso na carreira de Nelson Ned constatava com seus problemas químicos. Somente em 1993, Nelson Ned conseguiu abandonar os vícios e acabou se convertendo à religião evangélica. E virou cantor gospel. Gravou dezenas de discos nesse estilo e também conseguiu grande sucesso. De certa forma, próximo aos 45 milhões de cópias vendidas do tempo da música romântica, já que também gravou música gospel em espanhol. Nos últimos anos, Nelson sofre com problemas de saúde e também problemas financeiros. Por razões médicas, vive hoje com a irmã e saiu da casa da esposa. Nelson se casou duas vezes e teve três filhos, todas com o mesmo problema de Nanimus. O pequeno gigante da canção vendeu mais de 60 milhões de cópias. E fora do Brasil, apenas Roberto Carlos teve uma carreira mais gloriosa que ele. Também compôs músicas para Cláudio Fontana, Agnaldo Timóteo e Antônio Marcos. Essa é a história do pequeno grande Nelson Ned. E já que estamos chegando aqui ao final da nossa homenagem ao artista, quem está pedindo aqui essa homenagem é o nosso amigo Matheus Silva, está curtindo com a gente também pela internet. Ele pede a música Tudo Passará. Também quem está ouvindo a gente é a nossa amiga Eliana Alencar, também pede a música Tudo Passará. E quem está curtindo também é o nosso amigo Miguel. Um abraço aí, nosso amigo Miguel, muito obrigado pela sua participação. Ele que é lá de São Miguel do Itaipu. Um abraço aí, nosso amigo Miguel. Ele também pede a música Tudo Passará. Essa foi a música responsável pelo seu sucesso, pela sua carreira e por tudo que conseguiu na sua vida. Hoje, homenageamos o cantor-compositor Nelson Ned. Tudo Passará. Valeu, gente. Até o próximo Especial Musical. Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega ao coração. Lá vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina.